Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho, tudo bem? E aí, meu querido, tudo jóia? Eu tô, e você, como é que tá? Ontem tudo foi tranquilo. Outro... Ontem foi outro perereco pra te defender, né? Convite, querido, só uma coisa, eu estou só um pouquinho preocupado que eu recebi eu estou no Skype neste momento com um convidado. Vocês estão conectados com ele ou já, não? Já tá. O Rogério já conectou faz algum tempo. Como é que é? A tecnologia para mim é uma coisa. Não, para nós. Para nós. Assim, eu sou da época ainda da a lata com arame. Sabe? Então tu só podia falar com o vizinho, separado por latas. Não, eu sou mais antigo ainda, eu sou do telefone à manivela. Ó, seu convidado. Acho que o serviço de latas é mais antigo. Mas seu convidado já tá aí, ô Marquinho. Perfeito. Gente, a gente vai começar um programa. Tô bem empolgado. A gente vai conversar com o Giovanni Marcelli Raimondo. Um ítalo brasileiro, né? Não preciso nem ser mais óbvio, né? Giovanni Marcelli Raimondo. Ele é formado em gestão de sistemas e diretor de vendas na área de tecnologia da informação. Mas ele não está aqui para falar sobre isso. Ele está aqui para falar sobre... ele tem um lado de colecionador que é extremamente conhecido ao redor do Brasil. Ele é tipo assim... voltar um pouquinho só. Antes de falar dos talentos dele, para quem ele está aqui, só vou dizer que já tem gente me escrevendo aqui. Marco, onde na Itália que ele é? Ele vem a família dele vem do sul da Itália, província de Campobasso. E, só que é o seguinte, João, ele não nasceu na Itália, né? A família dele veio de lá. Ele nasceu na Moca mesmo, na zona leste de São Paulo, e atualmente ele reside não tão longe da própria rádio, né, gente? Eu tô aqui em Porto Alegre, a sede da rádio Showtime é em São José dos Campos. Ele mora em São José dos Campos mesmo. Agora, voltando aos talentos dele. Ele é colecionador e expert em Falcon. Isso, comandos e ação Falcon. Aquele boneco, aquela action figure maravilhosa que entrou no Brasil assim, de forma... Foi uma espécie de avalanche, né, no mercado de brinquedos. Não tinha um menino que não quisesse ter um Falcon. Lançaram vários tipos de Falcons diferentes, eu cheguei a ter dois, um barbudo e um sem barba, antes ainda do Falcon Olhos de Águia. Então, quer dizer, demorou, o Falcon foi lançado acho que uns 8 meses depois, eu ganhei o meu primeiro Falcon da minha avó, também tive Falcon dado pelos meus pais. Então, vamos, finalmente tem muita coisa para conversar sobre o Falcon, até o Falcon voltou a ser fabricado nos últimos tempos no Brasil, e ele teve grande participação, nosso convidado, grande participação em influenciar, em ajudar nesse relançamento de um brinquedo que nossa, a rádio aqui, a gente fala muito sobre nostalgia por parte de música, por parte de seriados, por parte de filmes. Então, obviamente, tem tudo a ver, a gente conversa também por um brinquedo que até hoje é tão importante para muita gente que, como eu, está perdendo cabelo, uns já perderam, outros pintam e repõem, implantam, pois é, mas sei lá, é muito embromado, estou embromando demais para variar aqui. Tô empolgadésimo, então vou dar as boas-vindas para o Giovanni Marcelli Raimondo. Tudo bom, Giovanni? Boa noite, pessoal. Grande prazer estar com vocês, com todos que estão conectados aí, ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Querido, é uma honra poder falar contigo, tá? Então a gente tem bastante coisa para, bastante terreno para cobrir. Vamos assim, por partes então mesmo. Como é que era a tua infância para a gente daí poder sacar mais ou menos... Onde foi que brotou essa tua paixão pelo grande Falcon? Pô, legal, boa pergunta, né? Tudo começou... O fato curioso é que quando o Falcon, né, começou a ser fabricado no Brasil, foi exatamente o ano que eu nasci, né? Em 1977. Ele parou de ser fabricado em 82. Então eu não peguei tanto essa época do Falcon, eu tenho uma vaga lembrança dele, né? Eu tive os comandos em ação, o Falcon também é um comandos em ação, né? Mas eu tive os comandos em ação que são os pequenos. Os bem pequenininhos, né? Tipo quatro, eu diria assim, Três quartos, né? Ah, isso, uns seis dedos de polegadas. altura, né? Isso. Todo mundo fala, eu tive comandos em ação, mas o legal é que o Falcon foi o primeiro comandos em ação, né? E essa paixão começou, eu tinha os pequenininhos, até que eu vi na mão de um vizinho da minha prima um Falcon, eu falei, poxa, isso é muito mais legal, né? Ele é maior, ele é mais articulado, ele tem cabelo de verdade, e aí começou a minha paixão por Falcon, né? E aí eu comecei efetivamente a ir atrás do Falcon, a colecionar o Falcon. Tá, calma, desculpa, deixa eu interromper um pouquinho, assim, só me diga, por favor, assim, força a tua cuca aí, e me fala, tipo assim, como é que foi o dia que tu primeiro, que tu ganhou o Falcon? Como é que foi assim, tu foi com teu pai numa loja, como é que foi? Porque, só pra dizer que eu me lembro, eu indo numa loja, não existe mais, na Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, perto de um cinema que eu ia muito, que era o Cinema Ritz, também não existe mais, mas a loja chamada Bibelô era de um português, da cidade do Porto, né? E eu me lembro indo lá e me maravilhando, porque... Já fecho parênteses. O Falcon, eu me lembro até o preço, era 195 cruzeiros, né? E a aventura que eu mais queria dele, que a aventura seria aquelas, pro pessoal que não tá conectando aí, seria aquela, as vestimentas, né? Com a temática, né? A fantasia, a aventura que eu mais queria comprar, que eu queria ganhar dele, e daí ganhei no Natal, né? Eu faço aniversário em abril, e daí no Natal eu ganhei essa aventura, que foi a do escafandrista, aquela que veio com polvo de borracha. Que a aventura era mais cara que o próprio Falcon. Eu me lembro que era 300 cruzeiros. Desculpa, fechando parênteses. Fala pra mim como é que foi teu momento assim de o primeiro Falcon que tu ganhou. Como é que foi? Foi em Natal? Foi com teu pai? Como é que foi? É super curioso que a paixão por Falcon começou num bazar de bairro, né? Eu morava lá na Zona Leste de São Paulo e eu via o Falcon lá naquela prateleira lá em cima. Eu falava, mãe, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquilo. Minha mãe falava, não, a gente veio aqui pra comprar caderno e lápis. Aquilo lá é muito caro, né? Então... Eu sempre fiquei com aquilo em mente, aí eu comecei a pedir o Falcon para todo mundo, ninguém mais achava, e o primeiro Falcon que eu achei, que eu ganhei, né, o primeiro item da coleção, foi o vilão, né, foi o inimigo do Falcon, que é o Thorak. Thorak. O tio me deu o Thorak, né, que era um boneco... O Thorak vem bem depois, né, do lançamento, né, o Thorak vem bem depois. Eu acho que ano que ele foi lançado no Brasil, seria alguma coisa tipo 81, alguma coisa assim? É, ele chega lá no finalzinho de 79, né, começo de 80, né, então eu ganhei o Thorak, eu lembro que, poxa, eu fiquei maravilhado, ele acende uma luz no peito, né, ele tem a cabeça cromada, uma das mãos dele é uma garra, então esse foi o primeiro que eu ganhei, um tio meu que me deu de aniversário, quando eu tinha 8 anos de idade, né, o Falcon mesmo, eu nunca tive o Falcon, né, e no Natal desse ano eu ganhei o Condor, né, que é o aliado do Falcon, né, que é um Falcon que numa briga com o Thor que vira um Condor, um Android. E o Falcon mesmo eu nunca tive, eu nunca consegui ter um Falcon na caixa na minha época de criança, comprava usado, mas contando um pouco desses dois aí, eu tinha o vilão, tinha o aliado, mas não tinha o próprio, né, então isso é curioso. Sensacional, e assim... Tu pode falar assim, um pouquinho da história, que foi obviamente, né, veio do G.I. Joe, né? Como é que foi isso da vinda para o Brasil? Fala um pouquinho da história, né? Eu me lembro, obviamente, conhecendo pela TV com as propagandas, tinha aquele jingle super bacana, Falcon, Comandos em Ação, apresenta, e daí apareciam as várias aventuras, meio em forma de videoclipe, né? E o cara ficava empolgadíssimo, né? Parecia... tipo, ele com aquele ele com as várias aventuras diferentes, ele na selva, tudo mais assim. Pois fala um pouco assim, como é que foi que ele veio pro Brasil, tu pode dar assim, um histórico, já que tu entende pacas disso, tem até um site que a gente vai divulgar mais adiante? Não, legal, essa pergunta é super interessante porque o Falcon, na época a gente não tinha importação no Brasil, né? Então as fábricas tinham o direito de fabricar o que hoje seriam os brinquedos importados. Então a Estrela, na época, né, ela tinha uma parceria com a Hasbro, né, que é a empresa norte-americana que criou os G.I. Joes, né? E é super curioso que esse Falcon que você conhece, né, que ele é musculoso, ele é forte, ele é a versão que nós chamamos de Muscle Body, porque na época da crise do petróleo da OPEP, a Hasbro fez um boneco que era fortão, mas ele é oco, então ele consumia menos plástico, né? E quando começou a cair lá nos Estados Unidos, nessa série Adventure Team, né, dos G.I. Joes, eles começaram a abrir essas franquias ao redor do mundo, né? Então você tem na Itália, na Inglaterra e no Brasil, a Estrela começou a produzir o Falcon em 1977, né? Que era o primeiro, e existia um preconceito enorme, né? Porque menino não brincava de boneco, claro. Né? Então existia esse desafio, e só que quando a Estrela traz, né, uma figura de ação, né, com uma roupa camuflada, uma cicatriz no rosto, barbudo, outro sem barba, mas com armas, né? E também com cicatriz. Com cicatriz, né? E aí até para que a cicatriz é uma marca registrada dessa franquia, né? Até para evitar falsificações, até para distinguir bem do principal concorrente, a Hasbro coloca a cicatriz no rosto do Falcon, e isso vem até então sendo aplicado. Então começou assim, né? A Estrela trouxe essa figura de ação para o Brasil, essa linha Comandos em Ação Falcon. Como uma espécie de franqueada, né? Se você pegar uma caixa de Falcon, tá escrito lá no começo, né, super interessante, que é feito sob licença da Hasbro, né, porque a gente não tinha importação no Brasil, né, Marco? Então, um exemplo claro para as meninas, para as mulheres que estiverem ouvindo, aí, até para quem gosta de Barbie, era a mesma situação. Quem fabrica a Barbie é a Mattel, mas como a Mattel não trazia nada para a Estrela, para o Brasil, a Estrela acabou fabricando a Barbie por uns bons quase 20 anos aí, né? Sensacional. E sabe dizer, assim, sei lá, nos primeiros anos, quantas unidades assim, foram vendidas? Não estou querendo aqui te sacanear com dados tão específicos, mas é uma coisa que eu estava pensando antes de começar o programa, assim, de perguntar isso. Sabe dizer, assim, quantas unidades de Falcon chegaram a ter no Brasil? Ou chegaram a ser vendidas? O Falcon, ele não foi só vendido no Brasil, né? Ele foi exportado para toda a América do Sul, né? Então, a Estrela produziu o Falcon de 77 a 82 e dizem aí que aproximadamente 4 milhões de unidades foram comercializadas nesse período. Meu Deus do céu, uau! Uau. E, querido, e quantas aventuras, né? Por exemplo, que eu me lembro, tive essa... E também tive uma que era mais barata. Na verdade, os Falcons que me deu meus pais me deram um Falcon. Também, num aniversário, eu ganhei de uma colega, Denise Paladino, eu ganhei um Falcon também. E mais adiante, e a minha avó, na verdade, me deu, foi uma das aventuras, que era uma mais simplesinha, que eu lembro que era um casaco, uma calça e um revólver. Era agente secreto. Um agente secreto, sim. Isso. Fala quantas aventuras, assim, eu sei que tinha umas que basicamente eram só uns acessórios, mas sabe dizer, assim, desse mundo de superaventuras que o Falco se tornava, né? Desde combatente na selva até mergulhador, agente secreto, quantas aventuras no Brasil chegaram a ter? Olhando todas as aventuras, né, quando a gente fala de aventura, porque aventura você tinha desde a mais simplesinha, né, que era essa da cartela, e só uma curiosidade, essas que eram mais simples, que as crianças não gostavam tanto porque ela era mais simples, elas se tornaram as mais raras e umas das mais valiosas hoje, né, então só um adendo aí. Mas falando um pouco de aventuras, né, contando todas as aventuras, nós temos aí mais ou menos 35 a 40 aventuras, né, entre aventuras de caixas e cartelas, tá? Mais os 17 bonecos, né, as 17 figuras que foram lançadas nesse período. Tá, maravilha, maravilha. E uma coisa, querido, ok, virou algo, né, super cultuado. Durante muitos anos, o máximo que rolava de papo sobre Falco era tipo assim, ah, eu tive um Falco, eu também tive, não sei onde está mais o meu. Algumas pessoas cuidadosas como tu guardavam, né? Eu não saberia dizer, eu vergonhosamente não saberia dizer o paradeiro dos meus hoje, mas o que me fala daí dessa volta do Falco, tu tivesses uma mega participação. Fala um pouco disso, por favor, para os nostálgicos de plantão e também para uma galera que não era nascida na época. Não, isso é super legal, né, cara? Sua pergunta, ela conecta os dois extremos, né? Porque você pensa que o Falcon, né, quando ele foi lançado de 77 a 82, muitos de nós temos uma memória nostálgica, né? E assim, o que eu ouço muito é Falcon era muito caro, né? Eu queria ter todos, mas consegui ter um. Uhum. E é super interessante também que remete uma memória daquela época que Você lembra do pai, da mãe, da avó, que hoje não estão mais aqui conosco, mas você lembra Totalmente. daquele Natal que você ganhou o Falco, né? Então você Totalmente, totalmente. está falando aqui, eu sinto o cheiro do bazar que eu ia. Eu lembro como se fosse hoje do Natal, que eu comi no Natal quando eu ganhei o Condor, né? Então, Exatamente, exatamente. e o Falco, ele tem uma característica, né? E não é vergonha para ninguém falar, eu perdi meus Falcons, porque as ligas internas dele se deterioravam e ele despedaçava inteiro. Então, nossos pais, né, e nós mesmos, viam aquele monte de um pedaço de uma cabeça, um braço, uma perna, isso aqui é lixo, jogava fora, né? Quando na verdade vale ouro. Então, e aí quando eu concluí, né, a coleção do Falcon, né, eu consegui completar a coleção, eu comecei a pensar, poxa, mas não é justo, né, que quem queira ter um Falcon ou pague até R$ 5.000 numa figura, né, ou até mesmo que. Pessoas que nem têm essa visão de ter a coleção do Falcon, mas que têm essa memória de querer ter pelo menos um, né? Claro, claro. E aí foi super curioso, né? Eu comecei a mandar e-mails exaustivamente para a Estrela, né? Relança o Falcon, relança o Falcon. Isso até virou Que um ano isso, case, né? querido? Que ano isso que tu começou com essa missão de ajudar a trazer o Falcon de volta? 2010. Esse trabalho durou de 2010 até 2017, né? E aí até um dia que a Estrela mandava sempre aquele, até virou um case, né, do líder lá do Centro de Atendimento ao Consumidor da Estrela, ele faz uma apresentação, ele fala, a gente sempre mandava aquele e-mail padrão para o Giovanni, estamos estudando, qualquer novidade te avisando, até que um dia eu falei, legal, vocês não querem relançar, eu quero fazer uma proposta, eu compro as ferramentas, eu compro os moldes e o direito do Falcon, eu volto a produzir o Falcon, eu abro uma empresa e o lucro a gente divide. Aí o cara virou, pô, o cara quer mesmo isso aí. Tá falando E aí, sério, o cara tá falando sério. falando sério, o cara que tá falando sério, né? E aí me chamaram para uma reunião lá com toda a liderança da Estrela, com a área de marketing da Estrela, e Na eu fui capital preparar. paulista, isso? Na capital paulista, isso? Sim, o escritório da Estrela, né, ficava na Vila Olímpia, né, nessa época, então me chamaram lá no escritório. A Estrela já não tinha mais aquela fábrica gigantesca aqui na região do Parque Novo Mundo. E me chamaram lá e eu falei, deixa eu ir preparado, porque a Estrela é uma empresa que tem acionistas, né? Não adianta eu ir lá e falar, olha, eu quero que relance o Falcon, porque a minha avó me deu um, ou meu pai não conseguiu me dar um, eu acho legal. Então, o que eu montei? Eu montei um business case, né, com uma análise competitiva do mercado de figuras de ação no Brasil e no mundo, né? Bacana. Mostrei para eles qual que era o apelo financeiro, comercial, econômico, social. Fiz uma análise Em bastante outras completa. palavras, além do apelo emocional, o que que eles poderiam realmente ganhar com isso, correto? Exato, né? Exato. Tem a empresa, ela sempre mira lucro, né? Isso aí é Obviamente, natural do nosso claro. modelo capitalista. E eu fui Claro. lá e mostrei para eles. E aí os caras da Estrela olharam e falaram: Poxa, acho que faz todo sentido. Decidiram relançar o Falco, eu emprestei as minhas figuras para eles usarem, né, como parâmetro de produção, até porque ele tem um Padrão. cabelo focado, né, então eles não tinham mais esse know-how, e aí acabou que virou uma iniciativa conjunta, e até o pessoal fala, né, em todo o segmento tem quem apoia e tem quem critica, fala, não, mas o Giovanni deve estar ganhando muito dinheiro para ajudar, para ser um consultor da Estrela. Falei, cara, o meu maior pagamento, né, o meu maior recompensa é poder dar um Falcon para o meu filho novinho na caixa por um valor acessível. Então, eu fiz isso efetivamente por amor, cara. Sensacional, não, olha, emocionante, mas me diz um pouquinho assim, me fala um pouco, tá, da dificuldade. Imagino que não foi, tudo bem, tu surpreendeu o pessoal, né? Eles viram que o lance era sério, mas obviamente deve ter tido alguns percalços entre a tua reunião e o pessoal decidir realmente fazer. Me fala assim algumas dos obstáculos que foram colocados. Os obstáculos são inúmeros, né? Até em 94 e 2000, a Estrela tentou relançar o Falcon, mas com uma identidade totalmente diferente do que era o Falcon. Então, por exemplo, ele não tinha o cabelo flocado, era um cabelo pintado. Isso foi um fracasso, né? Inclusive, várias unidades encalharam. E a Sabe o quê? primeira Só coisa. te interrompendo. Porque eu tive um boneco importado do Steve Austin, do Homem de 6 milhões de dólares, e o cabelo era pintado. Cabelo pintado, né? Isso aí tinha até aquele olho que você olhava por trás, ele tinha um olho funcional. É só que o Falcon, quando relançado em 94 e 2000, sem o cabelo flocado, sem a identidade militar do Falcon, aventureira, foi um fracasso. E os executivos da Estrela falavam o seguinte: não, não vamos relançar porque já relançamos e foi um fracasso. Até que um dia eu levei um Falcon meu lá flocado, né, e o presidente da Estrela, o Carlos Tchoukian, virou e falou: ó, esse é o Falcon, ele tem que ser assim, cabeludão, tá vendo? Barbudo. Então, esse foi o primeiro percalço. Só mais uma interrupção. Está realmente querendo me dizer que os caras não tinham nem mais referência do que era o Falcon? Era nesse nível de esquecimento, de abandono da ideia? É, porque a Estrela, ela mudou, né? O controle da Estrela mudou, né? Mudou. E eles perderam muita coisa, né? Quando mudaram de fábrica. A Estrela ainda tem lá funcionários que participaram na década de 80 da produção do Falcon. É só que muita coisa se perdeu, né? Eles precisavam ter uma visão, assim, o que existe do Falcon, como era o Falcon. Então eu emprestei diversas peças. E aí, falando de percalços, né, de desafios, qual que era o principal desafio da Estrela, né, da fábrica? Você pensa que é um molde da década de 70, né? Então, para você produzir um produto da década de 70, você tem que reativar o maquinário da década de 70, né? Você tem que encontrar o tom de plástico da década de 70. Você tem que produzir roupas, né? Exatamente como era feito de forma manual na década de 70. Claro! Então você pensa que toda a produção do Falcon, né? Então ele tem... A complexidade de produção do Falcon é gigantesca para uma fábrica, né? Eles tiveram que caçar os moldes que existiam ainda. Muitos moldes estavam corroídos, então eles tiveram que fazer uma reforma naqueles moldes, né, naquele ferramental. E falar, cara, será que vai dar certo? Né? Então, tudo isso foi acumulando para aquela turma que não queria relançar o Falcon. Falar, putz, não vai dar certo, é complicado de fazer, o molde não tá bom, e outra turma, né, do Falcon, fala, não, acho que faz sentido, acho que a gente, tudo que é década de 80, né, acabei de assistir agora as duas temporadas de Cobra Kai, né, do Karate Kid, então, sim. Tudo que é da década de 80 acaba gerando um apelo muito forte, né? Sim. Apesar que originalmente, tem que deixar claro aí, tá, sou um pouco mais velho que tu, que começou nos anos 70, né? Mas né? Exatamente. Exato, tá. Exato. É tudo que tem esse apelo, década de 70, 80, né? A gente sabe que a TV, né, a mídia foca muito em década de 80, mas claro, a Estrela notou que isso tinha um apelo muito forte. Só que existia um outro desafio, concluindo, tá? Qual que era o desafio? Quem vai comprar o Falcon? Então, as primeiras versões, né, do Falcon, que a Estrela fez lá em 2017, eles queriam efetivamente que o Falcon fosse um brinquedo de massa, né, de vender milhares de unidades. Sim, isso não aconteceu, né, porque a criança, ela compra o que ela vê na TV, o que ela vê no YouTube, né? Ela compra Marvel, ela compra DC. Claro. Então, as primeiras versões do Falcon não foram aquele sucesso estrondoso de vendas, né? E aí também o trabalho que a gente fez muito próximo da Estrela, a gente chegou à conclusão de que Falcon é um produto de nicho, né? Não adianta você fazer 30 mil unidades. Tanto é que o Falcon hoje é produzido entre 1.100 unidades, né? 1.200 e 2.100. Então, foram todos esses desafios, mas hoje, até dando um número para você super legal, a Estrela relançou recentemente o primeiro Falcon Olhos de Águia Negro, né? Apenas 2.100 unidades. A Estrela só vende pelo e-commerce deles, tá? Do site da Estrela. Em menos de 48 horas, as 2.100 unidades, numa época difícil, que a gente vive de pandemia, se esgotaram. Tá, e querido, e uma coisa assim, ó. Eu me lembro que, tipo, de 77, 79, tá, Falcon era tudo, assim. Mas, né, o cara vai crescendo, é uma babaquice, né? Até tem uma frase que o grande roteirista, que Deus o tenha, roteirista, produtor, diretor, John Hughes, né, que fez aquelas comédias adolescentes, né, Clube dos Cinco, Gajosa Choque, tem uma frase até que ele colocou na boca da personagem da Ellie Sheedy, da atriz Ellie Sheedy, no filme Clube dos Cinco, que é, tipo assim, alguma coisa na linha de, né, quando a gente cresce, o coração se esvai, tipo assim, né? A gente, mesmo quando a gente fica cínico, né? Então, infelizmente, aconteceu comigo também lá. Tipo, acho que lá por 80 eu já tava desinteressado. Então, por que eu tô falando isso? Porque, se mentira mesmo, eu não me lembro de 77, tipo 81, 2, eu não me lembro tendo tantos tipos de Falcon. Vou te dizer bem o que eu me lembro, tá? Eu me lembro os Falcons caucasianos, digamos assim. Não tinha Falcon negro, obviamente. Tinha eles não tinham descoberto esse lance, que eu acho brilhante até eles terem feito, né, recentemente, como tu disseste. Mas eu me lembro assim, o Falcon sem barba, o Falcon com barba, ambos com cabelo quase preto, assim, acho que era isso. E eu me lembro de Olhos de Águia, que daí tinha no Olhos de Águia, eu acho que foi só com o Olhos de Águia que começou a ter uns Falcons meio loiros. Era uma pegada meio alaranjado o cabelo. É. Eu só me lembro disso. Chegaram a ter outros Falcons nessa primeira leva, tipo assim, até 82, outros. Eu me lembro do lance do Olhos de Águia, mas te juro, não me lembro como tu falasse assim, teve 16 ou 17 Falcons. Fala um pouco disso, assim, qual era a diferença entre eles, tirando esses três tipos, assim? É, o que é super importante mencionar aqui é que a qualidade que a estrela e a criatividade que a estrela chegou na linha Falcon, ela é imbatível e ela é reconhecida no mundo inteiro como sendo uma coleção única e extremamente difícil de se completar. Por quê? A estrela chegou num tom de pele, num formato de rosto, numa qualidade de aventura e num detalhamento que nenhum outro país conseguiu dentro da franquia, nem mesmo os norte-americanos, tá? E aí a estrela começou a criar, né? Então você lembra muito bem dos olhos pintados com barba, que era mais caro. Isso. E sem barba, né? O Ação Camuflada e o Combate. Uh-huh. Em 79, a estrela relança um olhos pintados, que é o loiro, tá? Tá. E aí a nossa memória, ela é super curioso que uns lembram dele mais loiro, outro menos loiro. Por quê? Porque era uma fábrica, né? E a fábrica, ela começava a produzir o que hoje pra gente é super legal, pra colecionador, que são as variantes, né? Ela pegava a flocagem, misturava o loiro, um era mais loiro, outro era menos loiro, outro era um pouco de loiro com ruivo. Então, cada criança lembra de um. Mas respondendo sua pergunta de forma objetiva, de 77 a 79, três olhos pintados, moreno com barba, moreno sem barba, loiro com barba, né? Em 79, eles trazem os olhos de águia, começam os olhos de águia, que foi a grande coqueluche da época. O olhos de águia, esse eu não cheguei a ter, eu já estava ficando meio desinteressado. Mas o olhos de águia, ele chegou a ter, então, moreno também? O olhos de águia, ele vem moreno, com barba, moreno sem barba, loiro com barba e ruivo com barba. Né? Ah, então, eu me lembrava só ele loiro ou ruivo. Os olhos de águia, mas então teve também os normais, tá? Os anteriores. Entendi. Teve. Tá, e a primeira aventura do Olhos de Águia foi aquela que tem um disco atrás, que é pra ser quase que um. Que é um copter, assim, um tipo um helicóptero pessoal, assim, que é tipo com um cinto na frente e um disco atrás? Ou eu tô confundindo? Me diz se eu tô confundindo as coisas. Me fala aí. Essa era uma aventura de caixa, né? Era uma aventura que vinha separada, ela chama Turbocopter, inclusive ela foi lançada em 2017. Os primeiros Olhos de Águia, né? A estrela lançou uma série de espiões Olhos de Águia. Por quê? Porque o tema, a primeira fase do Falcon, ele era um militar, né? A segunda fase do Falcon, ele era um aventureiro, um caçador, até um tema que hoje não é politicamente correto, né? Então ele era um caçador de gorila, vinha com um arpão para matar um tubarão, ou tinha o próprio escafandro, que você lembrou, né? Que era caça... O povo, né, que era caça ao tesouro submarino. É aí que o Falcon se torna um milionário, que ele acha esse tesouro, tá? Isso está refletido nos gibis do Falcon, né? Existem gibis do Falcon. E aí ele vai para uma fase de espião e depois futurista espacial. Mas nessa fase espião, a estrela lança o Falcon moreno com barba, espião, né, que ele não tem nome, ele é só olhos de águia, então ele é um espião que vem com uma pistola e um boneco. O moreno com barba, o moreno sem barba, que é um piloto, ele vem com um macacão azul, quem lembra daquele helicóptero amarelo, a gente fala que ele é o piloto do helicóptero amarelo, né? Então ele é o único até hoje lançado olhos de águia sem barba. A estrela faz um ruivo, né? com barba, olhos de águia também, que é um espião, que vem com um casacão verde, uma maleta preta, né, que dentro tem pistola, silenciador, rádio. Isso. Né? Tipo assim, eu acho até que era meio que inspirada no interior da maleta do boneco que teve nos Estados Unidos, do Oscar Goldman, que era o chefe do James Bond, do Steve Austin. Né? Tinha um pouco de tudo ali dentro, né? Era um lance meio Missão Impossível, né? Que o pessoal tem uma aventura. Isso, com esse nome. Tem uma aventura, né? O loiro é assim. Essa maleta ela vem no loiro, né? No loiro de olhos pintados, e é relançada no ruivo com olhos de águia. E a curiosidade é que a versão norte-americana ela tinha um furinho e um gatilho na alça da maleta, que você. É meio 007, né? Que o espião, teoricamente, conseguiria disparar pela maleta. A versão brasileira é um pouco diferente, ela tem as divisórias para arma, rádio, silenciador, extensor de coronha, mas ele é um espião, né? Então ele vem com um casacão verde, uma gola branca, então... Eu me lembro que os casacos eram sempre, não era nada matado, não era nada mal feito, né? Tudo nos casacos, eu me lembro assim, que era um tecido grosso, né? Parecia meio de lona, né? Feitos à mão até hoje, né? Uma das aventuras que a Estrela relança, o Soldado de Elite, agora em 2018... Para você ter ideia da complexidade, ela tem 25 facas de corte, tá? Então, todas essas aventuras eram feitas à mão. A artista da Estrela, a senhora Marlene, até um agradecimento a ela, ela está lá até hoje, tá? Então, ela que criou esse sonho. Eu vou te dar só um exemplo de como era perfeito o que a Estrela fazia. Os botões dos importados eram decorativos. Então, você tinha um botão... E por trás você tinha um botãozinho de pressão para fechar o casaco. Claro, O da Estrela não. O da Estrela era o botão com a casinha mesmo que você fechava como uma roupa nossa, né? Uma roupa de ser humano. Que legal. Então, querido, assim, ó, qual era aquela aventura? Eu acho que foi lançado lá por 80, tá? Quando eu penso nessa aventura, eu conecto com Olhos de Águia, né? Que eu já não tinha. Mas eu me lembro uma que parecia o turbocóptero, tipo como se fosse um cinto, mas atrás tinha um disco vermelho. Como se fosse de hipnose, alguma coisa assim. Me ajuda, por favor, que eu tô assim. Nossa, eu tô cavocando minha cabeça já umas horas pensando nisso. Não, essa aventura é sensacional, né? Essa aventura é o SOS Código Morse. Era uma aventura de caixa, né? Então ela não vinha com boneco, só para não deixar ninguém bravo aí, um último Olhos de Águia, era o loiro que vinha com uniforme, um moletom vinho e uma picareta que a gente chama de alpinista, só para não deixar ele de fora. Sim, mas respondendo sua pergunta, o Código Morse era uma aventura daquelas que vinham com caixa, né? Então ela chamava SOS Código Morse, o sinalizador luminoso, né? O que é super interessante, ele funcionava mesmo. Né? Você batia um pino atrás e ele emitia uma comunicação em código Morse. Inclusive, na aventura, você tinha os códigos, né, de como se comunicar em código Morse. Então, você tinha casos de duas crianças, uma de cada lado da rua, que legal, ou uma em cada janela transmitindo código Morse. Né? Essa aventura só uma coisinha. E esse aí. Só veio na década de 80, né? Ou não? Não. Ele foi lançado já em 1977. Mesmo, né? Pra tu ver, como tu falaste mesmo, a memória das vezes de dar uns golpes, né? Espero que não seja que não esteja ficando senil. Mas eu me lembrava já da época do Olhos de Águia. Então, na verdade, ele veio já, essa aventura já veio antes do Olhos de Águia, então. Já veio antes do Olhos de Águia, porque isso fazia parte de uma estratégia bem interessante da Estrela. Ela vendia apenas, de 77 a 79, ela vendia apenas três figuras, né, como eu mencionei para vocês. Isso! Mas a infinidade que existia de veículos, né, o tanque de guerra, o jipe, o helicóptero e as aventuras que vinham em caixas e cartela, era o que fomentava, era o que fazia a máquina girar. Então você tinha uma figura, um boneco, mas você tirava a roupa dele e colocava de mergulho, aí tirava de mergulho e colocava o código Morse, né? Claro, então era um ecossistema muito rico. Uma pegada para o pessoal que não estiver entendendo aí, mais ou menos como donos de bar, né? O que a gente sabe que os bares não é o ingresso da entrada que a pessoa realmente fatura, é vendendo bebida. Mais ou menos essa pegada, né? Exato. Assim, então, o carro-chefe, você tinha a figura, criança enjoa rápido de brinquedo, né? Claro. E você não precisava comprar uma outra figura, você comprava as aventuras. Claro. E aí até faz parte do jingle, né? No céu, né, no ar, na terra ou no mar, né? Então você tinha aventuras para ele voar, para ele combater, brincar e lutar na terra ou na água, né? Então você tinha bote, um bote inflável que boiava de verdade, né? Você tinha uma aventura que vinha com uma espécie de um mini submarino que vinha com uma raia, e isso boiava, cara. Então, pensava, levava para a praia, para a piscina, né? Total, aí tava... eu me lembro que, obviamente, uma das chamadas, também uma das coisas que foi feito para diferenciar era o lance do cabelo não soltar, né? Sim. Eu já era tão meio psicopata que eu me lembro assim, vai estar nos escutando, logo tem um amigaço meu que eu tô para reencontrar, assim, faz mais de 30 anos, faz uns 35 anos que eu não vejo a pessoa, e eu tô para reencontrar, então já vou citando aqui o nome dele, o grande Felipe Lete, que é piloto, e eu me lembro, a gente era sócio do... Eu me lembro que a gente foi junto no Círculo Militar de Porto Alegre, né, que era um clube, uhum. Meu pai era militar, e eu me lembro, eu com o escafandro, e eu forçando o cabelo praticamente a sair do sem barba. Eu me lembro, assim, eu esfregando na água, e tinha, obviamente, aqueles sapatinhos de chumbo, né, pra ele poder ficar no fundo, e eu me lembro, assim, a gente testando pra tudo, né, o boneco, né, de colocar na sacada e jogar ele no gramado embaixo, esse tipo de coisa, assim, direto. Tinha, obviamente, um paraquedista também, né, o salto fantástico. Isso, exatamente. Muito legal. E, querido, assim, e me fala uma coisa. Como é que foi daí tu dar pro teu filho? Deste pro teu filho de um Falcon, né? Sim, é. Eu tento fomentar, né? Por favor, eu sempre falo. E até o que é super importante para os pais aí que estão ouvindo, para quem está começando, todos perguntam para mim qual que é a magia do colecionismo. O colecionismo te ensina algumas coisas para a vida. Primeiro que o dinheiro não compra tudo. Né? Então não adianta você ter dinheiro, aquela peça que não existe, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai ter que achar em um porão e você não vai comprar como você pode comprar com um carro de 1 milhão, 2 milhões. Ah, tá? Claro. Segundo, você valoriza tudo que você tem, cada pecinha que você tem um valor enorme. Então eu tenho um comandos em ação que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 7 anos. Maravilhoso. E terceiro ponto que eu acho super importante é você realmente estuda e mergulha muito fundo naquilo que você gosta, né? Você não acaba sendo um generalista de tudo, você acaba se aprofundando. Então, olhando assim, eu tenho que transmitir isso para o meu filho, né? Ah, eu tenho a minha coleção exposta aqui no meu escritório, até fica aberta aí quando você estiver em São José, visitar aqui. Mas assim, aí confesso que fiquei um pouco decepcionado. Dei um Falcon pro meu filho adorou, 1, 2 dias, né? É só que essa geração, ela tá muito voltada a jogos eletrônicos, a YouTube. E ao imediatismo, né? A coisa fica velha em 10 dias, né? Eu acho que o cenário é diferente, né? Você falou do preço do Falcon, eu me lembro que na nossa época, né, isso é interessante, nós ganhávamos, se tudo desse certo, 3 presentes por ano, né? Natal, Dia das Crianças e Aniversário, não era isso? Isso. Não é? Se tudo desse certo. Tanto que a aventura com o escafandro, eu me lembro na árvore de Natal, 20 dias antes do Natal, e eu ia lá, pé ante pé, antes do Natal, que não podia abrir o presente, e eu fazendo um buraquinho e colocando o olho para tentar ver se era realmente, e eu me lembro daí, eu finalmente fiz um buraquinho assim, na altura, eu fui numa loja de brinquedos, vi onde é que ficava na caixa o polvo, então eu tentei olhar na caixa empacotada, né, e fiz um buraco ali, e ali eu vi os tentáculos, deu, nossa, é mesmo, e obviamente tinha que voltar pra cama, fingindo que não tinha visto ainda. Exato, e a gente esperava aquilo, como eu lembro de 4 dias antes do Natal, eu não consegui dormir, né. E hoje a criançada, assim, é lógico, né, nós temos, existem, infelizmente, até um ponto que eu tenho, um trabalho que eu tenho feito que eu acho super interessante, infelizmente nós temos crianças que não têm condições de ter brinquedos, né, claro. Que a gente sabe que as prioridades são outras. Claro. E eu faço uma iniciativa super legal com amigos e com pessoas que me contactam, eu falo o seguinte, o cara fala, poxa, eu quero vender meu Falcon, achei aqui, tá tudo despedaçado, eu falo, cara... Eu acho que esse é o valor justo do Falcon. Você quer em dinheiro ou você quer fazer uma compra e a gente levar em brinquedos atuais para uma instituição, um orfanato, né? Então, é trocar o que iria para o lixo por um sorriso de criança. Então, eu estou Claro. falando, a gente está falando aqui que as crianças têm tudo hoje, mas a gente sabe que é um pequeno percentual da nossa Claro, população, né? Então, concluindo a resposta aqui, eu fomento muito brincadeira. Então, nessa quarentena, eu comprei diversas placas de isopor, guache, fiz pista, né? Meu filho adora Hot Wheels. Então, legal. os pais não podem delegar aquele tempo com os filhos para a internet, tá? O que eu percebo muito é isso. É lógico que a criança adora o YouTube, adora o iPad, mas quando o pai senta com a criança, pega guache, pega papel e começa a fazer sujeira, começa a brincar, o seu filho vai trocar isso por qualquer iPad e qualquer YouTube que exista, né? Então, eu fomento muito essa brincadeira, pego os meus Falcons, de vez em quando a gente faz umas batalhas aqui em casa, mas assim, aqui, eu dou a liberdade para que ele brinque do que ele, que a gente possa brincar do que ele mais gosta, né? E aí, no caso, ele gosta de Por isso, carro. acho que o interessante também, a gente tendo que comparar aqui, é que essas brincadeiras, seja Hot Wheels, que eu me lembro na minha época chamou de Matchbox, né, os carrinhos Matchbox, da Matchbox, a gente chamava de carrinho de ferro, né, vamos comprar os carrinhos sim. de ferro, que era da Matchbox, pois é. E eu me lembro, eu com, deve estar nos ouvindo, o Pedro Rosito, com o Zeca Rosito, meus grandes amigos, né, com o Lino Zardo, com o Filippo, com o Ricardo Panato, tá nos ouvindo aí. Se não tiver, quero dar um abração, mas logo vão estar certamente ouvindo, quem não estiver escutando agora, que eu me lembro a gente brincando com carrinhos de ferro, e com Falcon, tudo bem assim. E eu me lembro que, obviamente, era um tipo de brincadeira que tinha um apelo totalmente social, né? Tu lidava, o cara, Sim. o boneco dele, trazia. E, obviamente, esses jogos de computador é uma coisa, né, muito interna, né? O cara sozinho, né, parece que ele tá jogando, né, tá jogando muita coisa dessa, permite até o jogo, a pessoa jogar sozinha, né, com o próprio Exato, exato. computador. A nossa brincadeira não tinha nada. Ou seja, a gente tá falando aí de rampas aí, que obviamente tá fazendo em casa por causa da pandemia, mas eu me lembro a gente indo na casa de um amigo do Linus Arlo, que tinha uma lomba, e a gente colocando assim, enfileirado, uns 20 carrinhos e fazendo corrida. Né? Depois, então, obviamente, o tipo de brincadeira com o Falco também, que tu ia para um terreno baldio brincar com ele para simular uma selva, né? Eram Exato, exato. brincadeiras que tinham muito mais propícias para quem queria, para quem socializava, né? Quer dizer, era E uma queria brincadeira. interagir, né? Acho que isso Isso, era interessante, né? claro. Interagir com outras crianças e assim, eu lembro que naquela época era muito, as classes sociais eram muito mais misturadas do que hoje. Então, Certamente. obviamente, eu lembro daqueles garotos que tinham, né, que tinham um Falcon. E você ia na casa daqueles que tinha 40 Falcons, né? Então, assim, Claro. é só que não era tão segregado como é hoje, né? Isso é Claro. curioso. Por quê? Porque quem morava em bairro, não sei como que é aí na sua terra, mas Sim. na zona leste de São Também. Paulo, você tinha na mesma rua todas as classes sociais. Então, não existia isso que a gente vê Claro. muito hoje, né? Ou se não era na mesma rua, era literalmente Mesmo uma bairro. quadra acima, uma quadra abaixo, né? Exato. E brincadeiras também que a gente fazia de guerra, né? Com armas de plástico e tudo mais, assim. Então, daqui a pouco, tinha um que era com uma arma de uma concorrente da Estrela, né, que era mais barata, e tinha uma metralhadora maior, mas tava todo mundo na mesma guerra, diríamos assim, era, né, no mesmo. Mesma guerra e outro com um pedaço de pau. Até você citou um Isso. ponto super importante, arma, né? A Estrela, ela relutou muito em relançar o Falcon com arma, né? Porque a arma não é politicamente correta hoje em dia. Então a gente percebe que como o mundo mudou, né, Marco? Assim, a Claro. gente hoje a gente não tem mais esse lance que a gente tinha nas ruas de São Paulo de jogar o calçado na enxurrada para tentar pegar antes que ele caísse no, no, na boca de lobo, no bueiro, né? Então, e por outro lado, o videogame, né? A conectividade, ela também permite algo nesse momento de pandemia. Por exemplo, meu filho, ele está em contato com os amigos, né? Ele está em contato com um amigo dele que mora na Inglaterra. Então, tudo tem os prós e os contras. Que idade tem teu filho? Ele tem 7 anos, Que legal, né? tá. Então, tudo tem os prós e os contras. E nesse momento de pandemia, ele conseguiu manter contato com os amigos dele, um que mora fora do Brasil e todos os demais da escola, graças à tecnologia. Então, Claro. assim, nós somos saudosistas, né? Nós não trocaríamos nossa infância por nada, mas o mundo atual tem os seus prós também, né? Claro, claro. Querido, fala um pouquinho daí do teu site, como é que as pessoas, né, que estão te ouvindo, sabendo de ti pela primeira vez, como é que as pessoas podem ir nesse material que tu faz, que é basicamente um resgate internético de uma parte tão importante das nossas infâncias. Me fala um pouco disso, fica à vontade aí, querido. Não, bem legal. Até vou dar notícia em primeira mão aqui no seu Ah, programa. fala, querido, o quê? O site está sendo totalmente revitalizado, tá? No mês que vem nós teremos um novo site compatível com celular, tá? Esse site aqui meu tem quase 10 anos, então quem quiser ter uma experiência legal, faça pelo computador. Então eu criei um site aqui que para reunir o acervo e para que sirva também de referência para colecionadores. Poxa, eu quero montar a aventura do escafandro aí que você citou tantas vezes. O que que tinha na aventura do escafandro? Tinha a Claro. bússola, a mangueira, o sapatinho, a botinha de metal para ele afundar. Então Isso. eu criei um site, tá? O site é o Falcon 80, né? Falcon80.com.br, tá? E lá Sentiu, obviamente, sentiu. Falcão, né? 80, Falcon, né? né? Falcon. Opa, Falcão, quer dizer. Desculpa, cara, falando sério, parece que eu bebi, né? Por favor, gente. Pra que tio se não é Falcão? Desculpa, tá truculência, eu juro. Não sei onde tá na minha cabeça agora. Obviamente, Falcon, obviamente, ON de nada, e um 8 e um 0, que é mais? Perdão? .com.br, tá? E lá vocês vão encontrar toda a coleção do Falcon, que cada aventura tem, a história de cada aventura, o meu ponto de contato. O que me deixa mais feliz no mundo é quando alguém fala: olha, fui pelo seu site, me conta um pouco, esse capacetinho verde é de tal aventura? Então lá eu respondo com o maior carinho que possível. Sim. É o Só uma ponto de coisa, encontro só mesmo. interrompendo de novo aqui. Uma coisa que eu queria falar contigo sobre a arte, tá? A arte nas caixas, ela é totalmente reminiscente da original. Como é que foi isso? Me fala como é que foi. Eu ouvi falar que não foi pouca coisa para arranjar, né? Porque a coisa mais fácil era fazer uma caixa daqui a pouco, né? Já que o boneco é parecido com uma caixa de qualquer jeito, uma caixa com uma arte que não tivesse nada a ver. A arte é muito parecida com o original. Fala um pouco da caixa, né? Ou seja, para o pessoal que tiver nostálgico que estiver querendo adquirir, vai ser o mais próximo de ter voltado no tempo em 77, Pois é. adquirir. Fala um pouco disso. A caixa é um capítulo à parte, né? A Estrela estava com uma dificuldade enorme em encontrar alguém que desenhasse as caixas com o espírito do Falcon, né? O desenhista que fazia isso já faleceu há um bom tempo, né? E o colecionismo me deu alguns irmãos aí, me deu grandes amigos, né? E um deles, até mandar um abraço para ele, é o Marcelo Peron, um artista aí que Abraço, é um Marcelo. arquiteto. É um arquiteto, né, que faz bares incríveis, que faz lojas incríveis, e aí a gente fala, né, quando a Estrela começou a procurar, poxa, tem que ser o Marcelo Peron, né, esse cara que faz essas artes, e é super curioso, né, quando você vê a figura dentro da caixa criada pelo Marcelo Peron, é pegar o DeLorean e voltar no tempo, Do né? Bate Então, McFly e Doc Brown, não, exatamente McFly igual. empresta pra gente o DeLorean. Então, o Peron, que fez essa arte, tá? Que fez todas as artes das 16 figuras que foram lançadas até agora, relançadas, tá? De 2017 para cá. Então, a arte que o Peron faz, eu falo para ele, é curioso que a gente consegue até replicar o cheiro da caixa do Falcon, né? Então, é obra desse artista aí, é um cara que também tem um amor enorme pelo Falcon, né? É um cara que já entrou. Maravilhoso. Entrou em muito porão aí atrás de Falcon. Não, maravilhoso. E só uma É coisa. 50% do item é a caixa, cara. Não, certo, certo. Só uma coisa, eu tô abrindo mais um parênteses aqui, se me permite. Falaste em Claro. 16, né? Assim, tá. Tem um afro-brasileiro, né? Um Falcon afro-brasileiro. Tem o ruivo, tem o loiro, barbudo. O cabelo preto ou castanho escuro, o sem barba, tá, desculpa, ainda tá longe de 16. O que que. Eu não tô falando das aventuras, tô falando dos falcos. O que que. Me fala mais uns outros aí, tem algo, sei lá, tem falco esquimó? Sei lá, me ajuda aí, eu tô completamente confuso aí. Não, essa pergunta é ótima, porque o Falcon ele foi de 77 a 82, ele foi dividido em fases, né? Então você pensa que ele foi primeiro um militar, depois ele foi um aventureiro caçador, né? Depois ele passa a ser um espião, e por Sim. fim pegando a onda aí de tudo que era futurista, espaço, né, que estava em alta. Pós-Guerra das Estrelas. Pós-Star Wars, então, ele passa para a era futurista. Então, por que que você vê essa divergência entre os que existem versus os 17 que nós falamos, né? Tirando o Condor e o Torak, né, que são figuras que não são Falcons, né, que assim, têm cabeças diferentes, você pensa que o mesmo Falcon ele foi relançado com diversas aventuras dentro da caixa. Então você pega o Olhos de Águia Moreno com barba, ele foi um espião, mas também na série futurista, né, ele foi um dos mais conhecidos que nós chamamos aqui de raio laser, que era um Falcon que tinha um macacão branco, né, bem brilhante, com umas faixas arco-íris do lado, uma arma azul cromada. Era uma pegada meio Buck Rogers, eu me lembro. Exato, exato. Então você pega o loiro, que foi o primeiro alpinista, mas aí depois ele saiu como escudo atômico, né? E ele saiu também numa aventura que a gente chama de Roboy, né, que era um Falcon do espaço que tinha um robozinho a corda junto que soltava faísca pelo peito. Então é por isso que Uma espécie de R2-D2, mas mais, desculpa a expressão, meio mais fodástico, diríamos assim, né? Total, exato. Então você pega que o próprio Torak, né, que é o vilão, ele tem uma pegada Darth Vader, ele tem uma capa, né? A cabeça do Torak, eu me lembro bem, tinha uma pegada, parecia um pouco os Cylons, os Cylonios do Battlestar Galactica. Isso, e ela é cromada, né? É, isso. O que é super curioso, o Condor, né, tanto o Torak quanto o Condor, são criações que só a Estrela fez, né? Então a Estrela criou essas figuras que são... Que é o desejo de qualquer colecionador de I. Joe estar no sexto no mundo, né? Então, essa série futurista, ela começa a ter uma característica muito diferente daquele Falcon militar que a gente tinha lá no começo, né? Então, e essa série futurista, essa também é só brasileira ou não? Só brasileira, né? Todo Falcon, quando a gente fala de Falcon... Pensa que, lógico, algumas aventuras são muito parecidas com as norte-americanas, principalmente as primeiras, mas quando ele começa a virar um espião e quando ele passa para a série futurista, é única no mundo, é brasileira, sabe? A criação da Estrela. Sensacional. Uau. Gringo fica louco, né? Pô, se eu quero um foco futurista, eu quero... E até algo que começou a me motivar. Eu faço, né? Eu não, na verdade, é uma costureira, que é uma artista que faz para mim as réplicas das roupas do Falcon, né? Por quê? Justamente porque elas se perderam durante o tempo e vinha muito gringo me procurar, falar: putz, cara, eu queria um escudo atômico, mas eu não acho a roupa. E aí eu comecei a falar: cara, a gente produz, então a gente começou a produzir. E aí, só lembrando, tá, Marcão, que obviamente, de 2017 para cá, a Estrela relançou Falcons que nunca existiram. Então ela lançou o Ruivo Olhos Pintados com barba, né? Sem barba, desculpa, um Ruivo Olhos Pintados sem barba, nunca existiu. Ela lançou um negro. Só um pouquinho aqui. É que a gente tem uma das pessoas do elenco fixo da rádio, o Renzo Mora, e o meu chefe, e aí o João, tá sempre implicando com ele, porque o cara é ruivo, tem 2 metros de altura. Então, é pro pessoal tipo o Renzo Mora, ou que nem meu amigão Cristiano Zanella, que é ruivo, que deve estar escutando o programa. Desculpa, fechei parênteses. Continua aí, querido. Um ponto interessante, o Falcon, chama Falcon, porque na época a equipe de criação da Estrela. Tinha um cara lá que era um fanzaço do jogador Falcão. Né? Ah, que legal! E é por isso que ele chama Falcon, né? Então, só um ponto interessante. O Falcão, ele é meio ruivo, assim, né? O apelido dele, como ele tinha cabelo crespo, quando ele foi jogar na Itália, né? Era Rei de Roma. E também chamavam lá ele lá de Angelito. Né, pelos cachinhos, de anjo, né? De anjo, né? Anjinho. Mas, querido, só uma coisa, fala de novo, eu te interrompi grosseiramente. Pois é, mas você estava falando do contato. Só repete aí para deixar bem gravado, porque muita gente está ouvindo, tipo assim, no carro, com o celular e não está com uma caneta e papel para anotar. Como é que a pessoa, então, acha um pouquinho desse universo que a gente está tentando cobrir aqui, um pouquinho desse universo na internet? Como é que o material? Só repete aí, por favor. Vou dar o jeito mais fácil para todo mundo, né? Quem não tiver com caneta e quem não conseguir anotar, vai lá no Google, escreve Falcon 80, tudo junto, Falcon 80, tudo junto, com espaço contato que vai direto para o meu site. É a forma mais simples de você achar. Tá aí O o meu site site é o onde. Falcon. Perdão, fala aí. O site é o falcon80.com.br. Entrando no site, a última abinha lá da sua direita tem contato, onde você vai encontrar a linha direta com o Falcon, né, que está lá no site. Então você mandando lá chega um e-mail direto para mim. Tem o meu WhatsApp e também tem a minha página, né, no Facebook, que é onde a gente se encontra lá. E não tem como fugir do Facebook, né, Marcão? Todo mundo Não, hoje. pois é. Fala como é que as pessoas podem te encontrar? Tu falaste na página, tu falaste antes em quê? Em WhatsApp, é isso? Não entendi o que tu falaste. Não, exato. Quando você for lá no meu site, falcon80.com.br, tem uma partezinha lá escrito contato. Você clica em contato, você vai ver meu WhatsApp lá para falar Ah, direto comigo. perfeito. E falaste também que essa tua página tu tá remodelando para ficar muito mais user-friendly, diríamos assim, né? Amigável para o usuário. E mais interessante, com mais material. Ela deve estar pronta, tu acha, em quanto tempo? A expectativa é que ela seja lançada em outubro. Falando aqui em primeira mão para você também, Maravilhoso. Marco, Uma para os seus honra. ouvintes aí, a página, eu preparei para cada aventura do Falcon uma visão 360. Então você vai girar dentro do site a figura e a aventura e vai ver ele de todos os ângulos, tá? Que Então isso é uma legal. novidade aí, deu um trabalhão, um trabalho considerável. E dentro dessa página também a gente vai ter o nosso site, né, a nossa loja virtual, para quem quiser relembrar aí uma aventura do Falcon, eu vou colocar lá as roupas que eu reproduzo para o pessoal poder ter um preço acessível que eles tiveram há 30, 40 anos atrás. Sensacional, sensacional. Querido, assim, ó, só posso te agradecer pela tua atenção. Tá? Conversar com a gente. Eu tô aqui, sei lá, salivando. Certamente tá cheio de gente assim, uau! Finalmente! Gente que certamente vai ouvindo aqui esse papo aqui vai conseguir muita resposta para coisa que eles queriam de assim, a ver com regresso à infância. Com o Falco também, né? Muita gente, né? Daqui a pouco tinha um Falco já meio esquecido e vai ter chance de até adicionar novas aventuras e tudo mais. E eu acho que isso é sempre, sempre importante. Eu acho que essa manutenção da nossa memória afetiva, eu acho que das coisas mais importantes que a gente possa fazer. Eu acho que o Brasil, em geral, não tem, né? Parece um clichê, mas a gente não é um país assim, de muita memória, né? A gente vê no Exato. exterior muito mais esse lance de colecionismo, né? De memorabilia. Aqui ainda parece algo assim meio bizarro, né? Mas eu fico É. feliz de ter falado contigo. Muito obrigado, Giovanni Raimondo. Gente, é Giovanni com dois N's I, né? E o Raimondo R-A-Y, não, R-A-I, né? I, né? Eu lembrei. Isso. Isso, é italiano, inglês. R-A-I-M-O-N-D-O. Giovanni Raimondo, tá? Não dá para, mesmo se ele quisesse ser um pouco mais italiano, ele não conseguiria. Não Então, tem como, né, não Marco? tem como. Querido, muito obrigado pela força e até mais, tá? Um prazer falar contigo mesmo, tá? De coração. Um abraço, querido. Muito obrigado, agradeço. Quem tiver seu Falcon desmontado, faltando cabelo, me procure, a gente monta. Não jogue nada no lixo, isso é uma parte da nossa história. Querido, muito obrigado de novo. Um grande abraço. Fica bem, Obrigado, tá? forte abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau. Marquinho, E aí, querido? tudo Beleza. bem? Pô, pena que o Falcon, né? Viu só? Quem tiver com o Falcon perdendo cabelo pode resolver isso facilmente. Pô, como é que eu faço, João? Você quer, Eu tô com esse monte de cabelo, eu querido. te Tu falo já fora do costumou? ar. Hã? Eu falo Perdão. fora do ar para você como é que faz para nascer cabelo. Não, não. Ô, João, falando certo, o teu coração é pétreo, não adianta mesmo. Você faz o Ah, é dor, na seguinte, verdade, dá né? uma É ligada dor. pro ministro Luiz Fux que ele diz para você onde ele comprou aquela peruca dele que é legal pra cacete. É um topetizão, né? Um lance. É rockabilly aquele É cabelo, rockabilly. tá? Olha, eu tive olhando aqui as músicas eu gosto de todas elas. Agora os títulos não. Não, tá, assim, ó, só pra te dizer, o pessoal, por É. acaso, entendeu Tem agora, algumas, tem João tem essa algumas. mania que é quase uma tara, uma coisa quase doente, né? De títulos. Ele adora música, mas ele quase que precisa que a música tenha um título que eu possa meio me humilhar, meio falando. Mas, João, acho que não olhou muito bem, porque a primeira Não, é a já primeira começa sim, devagar, mas elas não são. Não, mas eu quero quando todas são assim. saco, tem que ser todas. Vamos lá, Rogério. Vamos lá, década de 50, por favor. Vamos lá. Let me love you. Let me say that I do. If you lend me your ear, I'll make it clear the way that I do. Let me whisper it. Let me sigh it. Let me sing it, my dear, or I will cry it. Let me love you. Let me show that I do. Let me do a million impossible things so you'll know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And tomorrow I'll buy you the 1st of May. Sigh it. Let me sing it, my dear, or I will cry it. Let me love you. Let me show that I do. Let me do a million impossible things so you'll know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And tomorrow I'll send you. Tomorrow I'll send you. Yes, tomorrow I'll send you merrily on your way. Marco Antônio, essa cantora é uma grande musicista também, viu? Exatamente, pianista de altíssimo gabarito. Agora, infelizmente, tem que... Estava todo empolgado, mas... Qual o nome da música, hein? A realidade me esbofeteia. Sim. Pois é. Tu tá na ponta do pé já, né, Júlio? Já. Pois é. Essa canção que a gente ouviu, acho uma canção maravilhosa, de 57. O nome é Let Me Love You. Traduzindo, quer dizer, basicamente... Me deixa eu te amar, né? Ah, então, fique assim, à vontade. É uma canção de 57, uma injustiça que ela não fez sucesso. A cantora Blossom Dearie. Blossom, B-L-O-S-S-O-M, de Maria, né? O B de Brasil. Blossom no sentido de desabrochar, porque é o nome de verdade dela. E Dearie, D de Davi, E-A-R-I-E. Blossom Dearie, um hit dela, que foi na virada de 56 para 58, a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, The Riviera, a Riviera, né? Falar um pouco dela. Essa canção que a gente ouviu, João, só para te dizer, foi escrita pelo Burt Howard, que é autor do Fly Me to the Moon, mega canção, né, que marcou época, várias interpretações, inclusive na voz do Frank Sinatra. Ela é cantora de jazz e pianista, como o João mesmo falou, mega musicista. Ela nasceu em East Durham, no estado de Nova York, cerca de 2 horas e 45 minutos da capital. Quer dizer, a capital, na verdade, é Albany, do estado de Nova York, mas diz 2 horas e quase 50 minutos de New York City, né, de Nova York, da cidade de Nova York. O nome de batismo, Margaret Blossom Dearie, né? Os pais não estavam decididos já quando ela nasceu em chamá-la de Margaret Dearie, mas quando eles chegaram em casa, disse que tinham várias flores desabrochando ao redor da janela, e daí eles pensaram, tá, Margaret Blossom Dearie. O pai dela é americano de origem escocesa e a mãe filha de noruegueses. Ela nasceu em 1924 e faleceu em New York City aos 82 anos. Assim que ela acabou o segundo grau, ela se mudou... Ela era dessa cidade de East Durham, ela se mudou para New York City e começou a se apresentar em bares de jazz. E o pessoal adorava a voz leve de garotinha que ela tinha, né? A voz dela tinha uma pegada bem assim de garota, de menina. Ela, aos 28 anos, se mudou para Paris. E lá ela formou um grupo vocal chamado The Blue Stars. Esse grupo durou cerca de 3 anos. E o interessante é que quem é que estava nesse grupo? A irmã de Michel Legrand, Christiane. Só que nessa época, nesse tempo em Paris, a Blossom só era pianista, ela não cantava. Ela voltou em 1957 para os Estados Unidos e começou daí a marcar espaço no meio jazzístico. Também foi muito para shows em Londres. Ela tinha uma grande legião assim, de fãs, bastante numerosa em Londres. E ela também tocou com nomes como, se apresentou com pessoas como Johnny Mercer, Johnny Mandel e o Miles Davis. O público dela, basicamente, fora dos Estados Unidos, maior era na França, entre viciados em jazz, né? E principalmente nos anos 60 e 70, principalmente, como eu falei, em casas de shows de jazz na França. E também ela tinha o segundo... na verdade, o público dela americano era tipo o terceiro dela. O primeiro era... O mais numeroso era na França e o segundo inglês, principalmente em casas de shows em Londres. Ela pode ser ouvida nas trilhas sonoras da comédia romântica Beijando Jessica Stein e também do drama Minha Vida Sem Mim. Querido, vamos tocar, por favor, o The Riviera, por favor? Você estava falando de Albany, né? Ô, isso, cidadezinha hoje. Miserável. Capital, muita gente não sabe. Tem hoje 100 mil habitantes essa cidade, viu? É mesmo, é? Albany é uma... É aquilo que você está pensando, Albany. Vamos lá, Rogério. The Riviera. On every street a gay casino, where continentals sip their vino and leave their fortunes to chance. The Riviera. Where matrons draped in Paris fashions prolong the twilight of their passions in mad pursuit of romance. Every gay mademoiselle is disarming some maharaja with the daring of her décolletage. Life is so completely zany and free by the Mediterranean Sea. É, doutor, hoje em dia a gente tem que ouvir os lixos que tem por aí, fazer o quê, né? Se eu te contar, ainda bem que a gente pode, cavocando, né, a gente consegue meio que criar uma bolha ao redor, quase, né? É, o pior é que tem que voltar depois do programa pro mundo real, né? Esse que é o brabo, pois é. Querido, agora vai pros anos 60, uma banda que eu sei que tu... Muito. Ah, idolatras, pois muito, é. Então, muito. Tu me implicas, tu gosta de me implicar, me sacanear, mas eu penso em ti normalmente, tá legal? Pô? Mesmo se eu tiver que colocar assim, pô, essa música é lindaça, né? E foi injustamente desconhecida. Mas o João vai gostar, mas infelizmente o título não vai ser sacanear. Eu faço isso por ti, tá bom? Eu sei, depois você dá o nome da música, vamos lá. Yeah. Eu e Marco Antônio. É muita coisa, né? Mas é muita música. É, né? Fala, o que tá rindo aí, João? Fala, não, João. É porque um ouvinte perguntou aqui por que, que o Rogério me traz café. E eu tava pensando o seguinte, por vários motivos. O primeiro é porque meu amigo, meu irmão de fé, meu camarada. O segundo é que eu não devo satisfação para você. O resto não interessa. Né, Rogério? Não, tá. A gente tá nos anos 60. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. A gente tá nos anos 60. O grupo que o João adora, que eu adoro, The Ronettes. R-O-N-E-T-T-E-S. The Ronettes, essa canção de 62, não fez sucesso. My Guiding Light. Pro João que tá aí já também salivando, esperando assim, bom, é minha luz guia. Ela tá falando que o cara. Sou eu. É a luz guia dele. Exatamente. Isso aí. Um mega hit do grupo. Tiveram cerca de 4 mega hits, mas dá pra dizer que o maior foi Be My Baby, que traduzindo também, o João aí salivando, né? É Seja Minha Garota, seja o meu amor. Oi. Seja, né? Vale pra ambos os sexos, bem. De qualquer forma, Be My Baby de 63. A gente daqui a pouco ouviu um trechinho pro pessoal que não tá conectando. Certa, né, o nome Ronettes com Be My Baby, o pessoal de cara vai lembrar. Esse grupo excepcional cria do mega empresário, mega produtor musical e mega malucaço Phil Spector. Começou em 59, esse grupo foi até 67, tem 4 canções na lista da Billboard Top 100, né, a 100 mais da Billboard, né, nos anos 60. Be My Baby, Baby I Love You, The Best Part of Breaking Up, ou também conhecido só como Breaking Up, e Walking in the Rain. Todas essas canções chegaram no topo da Hot 100, da 100 top dos anos 60. Walking in the Rain, por sinal, ganhou um prêmio Grammy em 65, e o Spector casou com ela, foi meio, né, meio criou o grupo, casou com a Veronica Bennett, que era o nome dela, nome de batismo, e basicamente foi uma espécie de Svengali, né, Svengali, né, ele basicamente criou uma mulher super talentosa, mega voz, e ele empresariou, virou esposo, e disse que a psicopatia chegou num nível que na casa que ele mora, com 23 quartos, ele não a deixava sair de casa com medo de ela encontrar alguém melhor, alguém e largá-lo. Ele até, por sinal, teve canções dela que ele segurou, tipo assim, vários anos para lançar, com medo de ela lançar e daí, como é que fazer, e cair fora e largá-lo. Ela acabou até fazendo isso, caindo fora. O grupo pode, esse grupo, o Ronettes, pode ser ouvido em filmes como Caminhos Perigosos, que era Mean Streets, aquele filme do Martin Scorsese, um dos primeiros dele. Quadrofínia, que é um filme sobre o movimento mod, né, pré-punk, diríamos assim, na Inglaterra, um filme até com participação do Sting. Dirty Dancing, começa o filme Dirty Dancing com Be My Baby, daí o pessoal vai reconhecer. E também um filme chamado Loucuras de Verão, não é o American Graffiti, Loucuras de Verão, que também é chamado de American Graffiti, Loucura de Verão, aquele do George Lucas. Não é. Esse Loucuras de Verão, o João vai gostar de saber, é uma das sequências da série sobre adolescentes tarados na virada dos 50 para 60, que começou com Sorvete de Limão. Sim. Esse é o Sorvete de Limão 7, tá? Tem canção das Ronettes cantando, mas o João vai gostar por quê? Porque eram adolescentes taradões de Israel. Sim. E até o episódio 6, produzidos pelos primos Golan e Globus. Globus, exatamente. Menahem Golan e Yoram Globus. Olha, eu quero te dar uma informação, já que você falou isso. Não. Coloca lá na Amazon, nos filmes dele, deve ter uns 200 de Golan e Globus. Ah, total. Eles, nos anos 80, João, tudo que era a febre ninja foi meio criada por eles. Então, filme de ninja direto. Eles também produziram, né, filmes mais, digamos assim, entre aspas, mais classudos, né? Mas o padrão legal era o seguinte, que o padrão, assim, técnico, sempre muito bom. Então, muita gente até... Tem até um documentário feito há um tempo atrás sobre a Canon, que era a empresa deles, e o documentário até tratou eles como se fosse uma produção Z. Em matéria de qualidade, assim, de acabamento, eram os melhores técnicos de Israel que eles levaram para os Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, o filme que foi, acho que, um dos 3 mais caros da história quando foi lançado, nos anos 90, que foi O Exterminador do Futuro 2, foi fotografado por um fotógrafo israelense que veio com a Canon. Foi com a Canon para os Estados Unidos. Então, eles tinham um padrão, assim, bem alto tecnicamente, né? Essa saga Sorvete de Limão, que eu acho que durou, se não me engano, 9 episódios, até os 6 foram produzidos por eles. Como eles foram para os Estados Unidos, eles passaram para o pessoal que estava ainda em Israel continuar produzindo. Então, esse Sorvete de Limão 7, que é conta na trilha sonora uma canção das Ronettes, esse já não era produzido mais pelos Golan Globus. Mas os primeiros 6 da saga, com um monte de adolescente, aquele meio ano 50, meio 60, seriam tipo assim, precursores da saga Porques. Né? Vieram um pouquinho antes, começaram um pouquinho antes, e é basicamente Porques israelense. Né? Os caras com topete e só pensando em perder a virgindade. Então, como a gente estava falando, então, das Ronettes. Então, se tem alguns filmes que contam com as Ronettes da trilha sonora. João, por favor, aí, vamos lá, por favor, vindo com a canção de sucesso Be My Baby, por favor. Marco Antônio, a música era, né, de Ellie Greenwich, Jeff Berry e Phil Spector. Exatamente. E olha só, João, uma curiosidadezinha. Tem um cara que foi policial, virou cantor. A gente adora, já tocamos o programa. Ele faleceu, acho que faz cerca de um ano. Eddie Money. Obviamente gosta bastante do Eddie Money. Pois não vai escrever, querido. Naquela canção que a gente adora dele, Take Me Home Tonight, tem um pedacinho que fala... no finalzinho, Be My Little Baby, e é ela. Ele chamou a Ronnie Spector, né, a Veronica Barnett, que virou a Ronnie Spector, a vocal principal do Ronettes, para cantar aquele trechinho, para homenageá-la na canção. Então é uma canção que a gente adora. Sim. E pra tu ver, a gente já fez o link com o que ele disse que era das canções que ele mais amava nos anos 60. Agora, no Brasil, o grande sucesso dessa música, das duas, é Be My Baby, uma outra que elas gravaram também, foi acho com... Baby I Love You, Foi com Andy Kim. Ah, com Andy Kim, sim, tu já me contou isso aí, pois é. E é uma versão bem bonita, hein? Ele manteve igualzinha essa aí. Sim. O Eddie Money, no caso, homenageou a Ronnie Spector, ou Ronnie Barnett, ou Veronica Barnett, ele homenageou na canção que eu falei, Take Me Home Tonight, que é uma canção de 86, a gente até já tocou no programa, mas o pessoal quiser checar aí, do Eddie Money, E-D-D-I-E, Money como dinheiro, M-O-N-E-Y, grande Ed Money, que Deus o tenha, faleceu, a gente tocava, já tocou algumas vezes no programa. Querido, vamos então para os anos 70, por favor. Marco Antônio. Pois é, essa canção aí, a gente tá na década de 70, essa canção é de 79, essa canção que a gente ouviu aí é Keep On Dancing, Continue Dançando. O nome do cantor, Kiki Jian. K-I-K-I e depois o sobrenome G-Y-A-N. O Kiki Jian é de Gana. Ele nasceu em Takoradi em 1957, em Gana. Faleceu aos 47 anos, em 10 de junho de 2004, infelizmente, de AIDS. Ele começou tocando piano, era um prodígio. Começou tocando piano quando tinha 5 anos de idade e aos 12 já era profissional. Caiu fora, largou os estudos aos 14 e depois começou a fazer parte de um grupo de Gana, uma banda chamada Pagadija. Fez uma tour por Londres e daí viu que ele era meio que grande demais para a banda. Com 15 anos ele começou a tocar com uma banda chamada Os Ibiza, isso foi lá para 72. Essa banda tem até uma canção na trilha do recente filme Boyhood, aquele que no Brasil era da infância à juventude, era Boyhood, enfim, da infância para a juventude. E ele substituiu o tecladista, que tinha recém deixado a banda, e ficou viajando pelo mundo inteiro com essa banda, Os Ibiza, se apresentando com shows ao redor do planeta, sempre com casa lotada. Ele, com 18 anos, já tinha feito mais de US$1 bilhão e contava com amigos internacionais do porte de Elton John, Mick Jagger, Steve Wonder, Peter Tosh, um cara que eu e o João e a gente adora, o grande Marvin Gaye, amigão dele. Ele trabalhou com... Ele trabalhou com esse pessoal que eu citei, que virou amigo dele, com cerca de 20 anos de idade. Ele já estava, imagina um cara mega prodígio mesmo. Com os 25 anos de idade, infelizmente, ele já estava viciado em drogas pesadas, principalmente heroína e cocaína, e daí já a carreira começou a decair. Ele faleceu sozinho e sem grana num banheiro, numa igreja em Gana, vítima de AIDS, supostamente supostamente teria contraído por drogas, injeções, por seringas, né? De forma intravenosa, ele teria contraído a doença. Ele é um mito em Gana quando se fala em música. Essa canção que a gente ouviu, que eu adoro, Keep On Dancing, Continue Dançando, é uma canção de 79, um dos hits da carreira solo dele. A gente vai tocar daqui a pouco um trechinho também de 79, com a canção chamada Sexy Dancer, né? Dançarino sexy. João, por favor, toca aí, querido, por favor, a canção dele que fez sucesso, bastante sucesso pela África e em parte da Inglaterra. Marco Antônio. Pois é, então a gente ouviu aí Sexy Dancer. Querido, vamos adentrar a década de 80 por obséquio? Ah, já que você quer, nós vamos com muito prazer. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Trying for all of you, you know it's true. me conte um conto e chore, Marco Antônio. Pois é, essa banda é da década de 80, nome desse grupo Fiction Factory, ou seja, fábrica de ficção, o grupo, a canção Tales of Tears, como o João falou, histórias de lágrimas, histórias que causam lágrimas ou contos que causam lágrimas. Essa canção da virada de 83 para 84, não fez sucesso algum. Esse grupo só teve, na verdade, um sucesso. Dá para chamá-los, então, de grupo One Hit Wonder, né? Grupo de um sucesso só. Uma canção que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, Feels Like Heaven. Seria algo como Parece... que estamos no céu, parece o céu. É uma canção de 83. Obrigado. Uma banda escocesa. Ah, perdão, querido, fala. Obrigado, tô agradecendo. Ah, não, claro, claro, claro. Parece realmente que a gente está no céu aqui. Essa banda escocesa de New Wave teve sucesso, chegou ao segundo lugar das paradas de sucesso na Suíça e teve a canção Feels Like Heaven, que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, entre as 15 mais tocadas na Alemanha e na Suécia no ano de 83. Na verdade, 83 para 84. O grupo começou na cidade de Perth, né, na região central da Escócia. Os músicos tocavam ska e um pouco de punk no início, e daí eles se juntaram e pensaram em investir então no pós-punk, né, com teclados, aquela, o New Wave basicamente, né, que tinha uma influência punk, mas era uma versão mais comercial, mais sofisticada e com teclados, obviamente, muitos dos músicos que fizeram New Wave começaram, obviamente, no punk. Inclusive até daquele gênero mais New Romantics, tipo Duran Duran também começaram antes, e o Spandau Ballet também começou com uma influência punk bem, bem mais forte, bem no início. O grupo acabou em 87, em 2011 eles fizeram um show especial na Inglaterra, mas só se juntaram para essa apresentação. Os integrantes originais, Kevin Patterson, vocalista, o Graham McGregor, baixista, Paul Wishart, teclados, o Grant Taylor, trompetista, Charles Medley, guitarras, e Edward Jordan, também teclados. Então, essa banda pode ser ouvida até na trilha sonora de um filme de suspense feito no Canadá, chamado Ecos na Escuridão. Então, João, vamos tocar um pouquinho do Feels Like Heaven, que é de 83, por vamos favor. Lá. Marco Antônio! Pois é, essa canção fez grande sucesso, mas basicamente foi o único sucesso da banda mesmo, em questão de tocar em rádio e tudo mais. Então, João, então, na segunda-feira eu tenho um pouco mais tarde aula para dar de inglês pela internet, mas às 18 horas você pode me chamar na segunda-feira para o nosso lounge, e daí eu não vou dizer que eu vou sair para atacar as pessoas que vão estar no grupo lá conversando, batendo papo. Mas pelo menos eu vou estar junto, escutando a tua seleção musical e rindo, tá legal, de alguns ataques sacanas que tu gosta de fazer em todo mundo. Na verdade, tu é uma metralhadora giratória, né? Mas não sou só eu. Quem, o pior de todos se chama Renzo Mora. Sempre a culpa é do Renzo. Esse querido, é canalha, tá? Um grande beijo, abraço, Marco Antônio. Muito obrigado. Até semana que vem, então. Obrigado, você. E na terça a gente volta com o Marco de hoje. Um grande abraço, gente. Beijo, valeu, querido. Tchau. Beijo, tchau. Querido. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Rogério, memória de 1 terabyte, que estará de volta amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Jornal Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.